pra te enganar, te desarmar e te calar. Demais, demais. Dessa vez, no coração, verás o cais e a escuridão pra te roer e te fazer sangrar, sangrar, sangrar. Pela noite, com teu medo, e então vais encontrar uma razão pra resistir, pra não ceder e te fazer feliz, feliz, feliz. Pela noite.